contigo. O que está se passando comigo? Eu quero e preciso te dizer. Jesus, em mim ainda existem tantas falhas. São certas coisas que me atrapalham. Me diz como as posso resolver. Transformar as vidas, retira esta dor, cura as feridas da minha alma por tudo que sofri. Estou aqui. Vou seguindo os teus passos. Neste deserto eu acho um oásis para descansar. E quando vem o temporal, não me assusta o vendaval. Corro a ti pra me abrigar. Dos meus anseios, meus temores, meus receios, tudo eu te fiz saber. É tão bom falar contigo, meu Jesus, meu bom amigo. Sem ti não posso mais viver. Eu preciso falar com Jesus.